nascido e criado. Meu nome é Kart, sobrenome Love, Astro. Dois minutos e um choro atrás, era meu, só meu, seu coração, mas você terminou. Acendeu as luzes sem falar, me olhou de lado e pediu pra eu sentar. Disse que eu ia ficar bem, que encontraria outro alguém. Me deixou sem ar, sem paz, sem chão. Fiz eu desligar o rádio com nossa canção. Virou as costas e disse tchau, como se fosse tão normal. 22 minutos eu fiquei sentado aqui. Preciso entender, não posso te deixar partir. Por que não explicar de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você perto de mim. Porque você complica e deixa nossa cama tão vazia. Não quero te perder nem por um dia. Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor. Dois minutos e um choro atrás, era meu, só meu, seu coração, mas você terminou. Acendeu as luzes sem falar, me olhou de lado e pediu pra eu sentar. Disse que eu ia ficar bem, que encontraria outro alguém. Me deixou sem ar, sem paz, sem chão. Fiz eu desligar o rádio com nossa canção. Virou as costas e disse tchau, como se fosse tão normal. 22 minutos eu fiquei sentado aqui. Preciso entender, não posso te deixar partir. Por que não explicar motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você perto de mim. Porque você complica e deixa nossa cama tão vazia. Não quero te perder nem por um dia. Estenda a sua mão e vem viver o nosso amor.